Toda noite eu sou barulho de correntes. Já procurei crentes, padres, psiquiatras e videntes. Quem me promete uma saída dessa âncora é só um roça engatilhado, apontado pra minha têmpora. Cantela louvores belos no Éden dos sonhos. Levantará leprosos em flagelos. O demônio afastará se te entrega ao Cristo Redentor. O Senhor te ama e vai te amar. Palavras de um pastor que me convidou a retirar. Quando soube da guerra, queria me visitar no momento que a besta fera se libertar do inferno, fugir do presídio. Meu erro foi contar pro homem de terno, história dos homicídios. Eu confessei pra ele, expus todos meus segredos. Acho que exagerei, o homem de Jesus ficou com medo. Ele disse ter família, que minha cia é perigosa. Soube da guerra com Coringa e trancou a mucosa. Um homem especialista em expulsar as piores entidades demoníacas, teme represárias da bandidagem. Achava que a guerra espiritual era pior que minha treta. Então o ser humano é mais temido que o próprio capeta. Assim que entrei na PM, pisei no mundo real. Presenciei o cromo e é capaz, eu vi o quanto é mal. É mais fácil acreditar que os malfeitores são possuídos. Aí tiramos o dono do homem e jogamos em seres banidos do céu. Com o terço dos anjos, as seclas de Satã caíram na terra. No México, península de Yucatán, exterminar os dinossauros, que seria nossa concorrência. Na dominação terrestre estranho, estranho que a nossa aparência. Será que somos anjos caídos em busca de perdão, pra voltar aos céus onde não terá dores, depressão? Será que por isso tudo é tão vazio, tão fugaz? Amamos o que não temos, quando temos, amamos mais. O presente que é real, logo verá passado, futuro. Se existe na mente, sempre será enfeitado, ser onipresente, onisciente, saberia do mal. Então por que criou Lucifer pra guerra celestial? Trabalhamos pelo conforto, corremos por cifrão. Quanto mais gente enriquece, mais padecem em depressão. Mais doenças desaparecem, mais aumenta o suicídio. Ditadores florescem com ideais de genocídio. Essas reflexões me estressam, termino em flexões. Seringas, bujões, aliviam minhas tensões. Eu mudo as atenções e foco nos problemas mais realistas. Eu tenho um lado negativo, meu outro lado é pessimista. Isso me impede de ter uma noção real do mundo. Tudo que sinto fede a sangue. O ser humano é tão imundo, até o pescoço do banque de merda no lamaçal. O filme deu a pílula vermelha, a farda policial. Desço a marginal igual bala de opala, cabulosão. Hoje tem reunião dos caras na sala de um porão. Pedrão diz ter novidade, grampear o Alfredo, que planeja tentar de novo minha morte. Um segredo é que torço ele consiga cumprir sua promessa. Eu vou poder voltar pro inferno, esse mundo me estressa. O foda é que se eu morrer, quem vai proteger minha família? Então sou obrigado a vencer a alcateia com minha matilha. E também tenho uma filha, e a linda esposa Ivone Marconi já era, quis guerra, achando seu Corleone. Meu dedo não erra, automatização de tanto treino. Na guerra sem lei, só sensei, quase um rei desse reino. Eu imagino o peso que eu tive pra essa pobre família. Não saí ileso, também carrego sequelas dessa trilha. Quem ignora a morte não sabe valorizar a vida. Eu ignoro as duas, ligo foda-se o instinto suicida. Tento lembrar onde errei, eu só cumpro um destino. Toda vez eu quase morro, uma indagação vem me perseguindo. Devo ter vida eterna em paralelos universos. E essas mortes foram pesadelos, eu tô preso nesse mundo perfeito.